Começa agora! Bodega do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta, sejam bem-vindos ao primeiro, a primeirinha Bodega do Maguila, nossa primeira edição abrindo a Bodega do Maguila, que aqui a gente quer valorizar a zoeira, quer valorizar a amizade, a alegria, a descontração, tá certo? Este é o nosso primeiro programa, que dia é hoje? Hoje é um domingo, eu tô gravando no domingo, né? Não sei se isso aqui vai sair no domingo, mas eu estou gravando no domingo. E é isso aí. Trabalhos técnicos, locução, apresentação, edição, roteiro, deixa que vos fala, Ian José Silva. E estamos abrindo, né, como eu já falei, a nossa primeirinha edição da Bodega do Maguila. Agora, por que Bodega do Maguila? A bodega é o ponto de encontro de todo mundo no interior, onde o povo para conversar, para saber das novidades. E por que Maguila? Só quem ouviu o podcast Metrópole Litoral sabe dessa, hein? Eu duvido que você, se você ainda não escutou o podcast Metrópole Litoral, do qual eu sou funcionário, participo lá, vá lá, ouça, se eu não me engano, é no terceiro episódio que eu conto essa história. Aí vocês vão ver lá como é que esse nome surgiu. Mas, enfim, aqui a gente vai conversar, vamos atender os pedidos de vocês, claro. Não nesse primeiro programa, porque a gente não pegou pedido de ninguém, tá? A playlist vai ser toda baseada no que eu gosto de ouvir, então vocês vão ter que aturar, tá certo? Então, a primeirinha de hoje... antes vai ter a mensagem do dia, né? Então vamos à mensagem do dia. Mensagem do dia. A primeira mensagem do dia de hoje eu quero mandar para quem está web namorando. É, você mesmo, meu amigo. A gente sabe que você gasta aí não sei quantos mil reais em skin de LOL pra sua web namorada. O web namoro é uma das novidades do mundo moderno, né? Surgiu, aliás, desde o carta namoro, né? Desde a Idade Média aí, os caras se correspondendo por cartas. Inclusive, eu estava lendo um artigo muito interessante que mostrava um cartãozinho onde a mulher rasgava de um lado. Se ela rasgava de um lado, ela queria o cara. Se ela rasgasse do outro lado, era toco. Então, é engraçado que o webnamoro, ele é a evolução, ele é o estado atual que nós temos de uma condição que foi se desenvolvendo desde o início dos tempos, que é a comunicação amorosa de duas pessoas a uma certa distância. E o webnamoro é nada mais, nada menos do que o ponto máximo da evolução deste comportamento de nossa sociedade. E olha, o webnamorado, geralmente, ele é zoado pela comunidade e tal, pelos amigos, por gastar dinheiro à toa pra uma pessoa que ela nem conhece, uma menina que geralmente tem foto de anime, né? É uma lolizinha de cabelo rosa, bonitinha, japonesinha, mas que na verdade é um gordo de 40 anos, careca, de óculos, fundão de garrafa, que mora com a mãe lá em Pirituba, estado de São Paulo. É foda, né? É foda. Mas o amor nasce de todas as formas, né? Nada impede que, mesmo depois do cara saber a triste realidade em que se encontra, não deixa de amar a figura pela qual desenvolveu afeto durante todo este tempo. Então, pra você, meu amigo, que está web namorando neste momento, que está empenhando o seu dinheiro suado pra satisfazer as web vontades de sua web amada, eu lhe digo, continue, não tenha medo, não se deixe abater, não se deixe influenciar por opiniões alheias, porque você é quem decide sua vida, você é que decide com quem você vai gastar o seu dinheiro, tá certo? Então, você é que tem o poder sobre as suas vontades, você é que tem poder sobre o seu destino. E se você, por um acaso, vier a saber que é webcorno, não tem problema, porque ela pode mandar foto, pode mandar nude para 15, 20 pessoas, mas é para você que ela vai mandar aquela mensagem carinhosa, aquele áudio lindo, com a voz do tradutor do Google, mandando um boa noite. Então, meu amigo, continue, não tenha medo de se assumir

Vejam vocês o namoro na internet. Eu mexo aqui lá, do outro lado mexe, é mais seguro. Não se usa camisinha, nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha, é mais seguro. Não se usa camisinha, nem eu mexo na dela, nem ela mexe na minha. Bodega do Marguila. Pra ter uns resultados. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Hoje malhei, tô pronto, véi, vou pegar a mulher. Eu não sou gado, sou macho alfa, vai ver Deus anime. Tu tem inveja, pega mais mulher que tu. Eu não sou virgão, igual você. Aí, você ouviu na voz melódica e tropical do grande Mielão do podcast Metrópole Litoral Malhar e Pegar Mulher, esse sucessaço aí do disco Sweetest Metrô 2018, que foi lançado aí pelo nosso podcast. Aliás, se você ainda não ouviu o podcast Metrópole Litoral, pode ir lá ouvir, porque sou eu que estou recomendando, não é porque eu faço parte, não é porque eu sou suspeito para falar, que você vai deixar de ouvir esse meu conselho. Vai lá, quando terminar aqui a bodega, você vai lá. Procura no canal aqui da Metrópole Litoral, mesmo no Twitter, ou em qualquer feed aí, até no Spotify tem, se não me engano. Você vai lá, busca Metrópole Litoral e você vai achar. É uma maravilha. E tem também o podcast, o Metro Show, né, que é uma série de entrevistas lá, que o Tashima fez com várias web celebridades aí. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. É eu que estou indicando e tenho certeza que você vai gostar. É só buscar por podcast Metrópole Litoral, tá certo? Antes eu toquei esta música do Calango Aceso, que eu não sei o nome, eu tô fazendo aqui de primeiro, não tô nem no computador, não lembro qual é o nome da música, mas enfim, é essa aí que eu toquei, que fala sobre o web namoro. Agora são 6h40, a memória do meu celular já tá apitando que tá cheia, então a gente vai ser um pouco mais rápido nesse nosso primeiro programa, tá certo? Bem, agora são 6h41, hora certa na Confederação do Equador. Só quem estudou história vai saber essa referência, viu? Confederação do Equador. Se tu não souber, dá um Google aí que tu acha. São 6h41, hora certa, tá certo? No oferecimento de armazéns Parabiba, viado só no Parabiba. E esta é a bodega do Maguila, de portas abertas para todos que quiserem entrar e tomar aquela canjibrina. Aliás, falando em canjibrina, eu quero falar aqui da Cachaça Mangueira, uma Cachaça Mangueira sabor de Piauí. Ô Mangueira, patrocina nós aí, por favor. Nós estamos fazendo merchan de graça para vocês. Não custa nada nos patrocinar, Mangueira, lá de Castelo do Piauí. Aqui eu mando, aqui um cordial saludo. Eu quero aqui também... Eu vou ficar o programa todo só mandando alô, coisa chata. Você já deve estar todo entediado. Que merda. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Sabe quando o cara quer desviar o foco do programa? Tipo aqueles programas que tá passando aquelas tragédias lá, que nem agora em Brumadinho. Aliás, eu quero aqui me solidarizar com as vítimas de Brumadinho, com as famílias, e dizer que, embora eu não seja muito religioso, eu estou mandando todos os meus pensamentos positivos para que sejam encontrados os desaparecidos e que os responsáveis por mais este crime ambiental em nosso país sejam punidos. Porque, puta que pariu, 3 anos depois de Mariana, 3 anos depois da tragédia lá, que ceifou vidas, fudeu com o Rio Doce, e os caras não tomaram nenhuma providência, e agora que tem mais outro, teve mais outro coisa agora, tem mais outra barragem que está em risco de romper, ao que me parece, passou essa informação agora há pouco aqui, e os caras não vão ser punidos. É, Brasilza, velho, né? Brasilza, velho, país velho da impunidade, ô, maravilha! É, Brasilza. Que amar é sofrer. É uma piada viva. Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso? Enquanto a zona continua no Congresso. Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um zé ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Mas enfim, como eu dizia, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de polpa perde. Você aí, meu amigo, você aí, minha amiga, o que é que você quer fazer com a bolada em dinheiro, hein? O que que você quer fazer com a bolada? É, meu amigo, polpa perde. Aí, deste domingo que vem, aliás, vai sortear uma bolada em dinheiro, uma bolada. Olha que maravilha, pra você realizar aí todos os seus sonhos. O que é que você faria, hein? Se ganhasse... chega aqui, o que é que você faria se você ganhasse uma bolada em dinheiro? Eu, sinceramente, eu ia conhecer o mundo, eu ia conhecer outros países. Quem sabe até trocar de identidade, né? Quem sabe... Mas enfim, são só sonhos. E para alimentar os sonhos existe o Polpa Perde. Polpa Perde, por apenas R$10, você compra e você concorre a verdadeiras boladas em dinheiro vivo para realizar todos os seus sonhos. O sonho de entrar na Minha Casa Minha Vida sem pagar aluguel. O sonho de comprar o seu Fusquinho 86 usado aí. O sonho também de... ter a sua geladeira, Consul, aliás, Consul não, Prosdóximo, olha que beleza, Prosdóximo, marca top, viu? É, meu amigo, o sonho também de ter o seu PC IBM 8086, que é top de linha, bicho, é uma maravilha, e também o sonho de ter a sua Telefunken, que é referência em televisor colorido no Brasil hoje em dia, não é vero? Então é isso aí, o Polpa Perde serve para isso, para você realizar os seus sonhos por apenas R$10. Você concorre, você compra, você concorre, você marca e pode ganhar. Agora, a questão é, você não sabe se vai ganhar ou se vai perder. E tem aquela história do gato de Schrödinger. Você não sabe nem se vai ganhar ou se vai perder. No caso do gato, ele não sabe se está vivo ou se está morto. Então você tem 50% de chance de cada de acertar, de ganhar ou de perder. Então você tem essa probabilidade aí, mas para aumentar os 50% de chance que você tem de ganhar, existe o Polpa Perde, que você encontra aí em vários pontos de venda, em supermercados, em bodegas, puteiros também vendem lá as cartelinhas do Polpa Perde, tá certo? E comprando, né, o Polpa Perde, você ajuda aí a Associação Piauiense de Recuperação de Veganos, essa doença aí que vem maltratando, ceifando milhares de vidas em todo o mundo, que é o veganismo. Então, você comprando o Polpa Perde, parte do dinheiro é revertido para ajudar os usuários, os praticantes do veganismo a redescobrirem os prazeres da carne e voltarem a ser felizes. Olha que maravilha, é ação social, meu amigo, é ação social, é benefício, é filantropia, é ajuda para quem mais precisa. Você comprando Poupa Perde, você realiza os seus sonhos e ainda pratica filantropia. Olha que beleza, R$10 apenas, corre lá na banca mais próxima, corre lá no ponto de venda mais próximo, não importa se é no puteiro, se é na delegacia ou se é no, na boca de fumo mais próximo, você vai e você compra. Você compra que você vai estar ajudando quem realmente precisa e ainda vai estar concorrendo a uma bolada em dinheiro. É o Poupa Perde, custa muito pagar. E eu falei demais aqui, com certeza você já deve ter saído do vídeo, né? Desligado seu rádio, olha que beleza. São 4 horas, aliás, 4 não, tô boiando. 6h48, na hora oficial da Confederação do Equador. E nós vamos agora de mais música, eu vou tocar uma aqui, de meu gosto pessoal, mas que eu vou mandar lá pra um colega meu, que é bastante fã de sertanejo. Eu vou tocar essa aqui, do Teodoro Sampaio, eu vou mandar pro Jonas de Alcântara, meu amigo lá, do Rio de Janeiro, de Luque de Caxias. Um abraço, Jonas. Essa aqui é pra você, Teodoro e Sampaio. Eu vou tocar uma daqui das mais conceituadas deles, que é a Gostosona. Um grande abraço pra você, Jonas. São 6h48 agora. Gostosona, sai na rua, sai na rapaziada. Seu rebolado é igual uma cobra mal matada. Ela usa saia curta, ela arrasa, ela detona. E o povo grita em coro, ela é mesmo tesouro. A danada é gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um fogo por causa da gostosona. Estão unidas para dar um coro nela. Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dono. Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono do corpo da gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um pouco por causa da gostosona. Ela faz pobre beber, faz rico ficar na lona. Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona. Homem sério de verdade, por ela se apaixona. Também estou nesse jogo, eu já amarrei um pouco por causa da gostosona. Já quebrei por causa dela. Boneca do Maguila. Musculação, respiração, ar no pulmão. Vamos lá. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. Vamos lá. Um, dois e três, é sem parar. Mais uma vez. Tem que

A gente vai abrir as participações aí do pessoal. Você que quiser mandar música, deixa que seja música boa. Não pode mandar funk, não pode mandar pop, não pode mandar Anitta, não pode mandar Pabllo Vittar, não pode mandar porra nenhuma que seja mainstream atual, tá certo? Tem que ser música boa. Pode mandar rock também, não tem problema não. A gente é eclético. Você não pode tocar, não pode mandar nem funk, nem música atual que seja dessa de lacradorzinho e nem música gospel, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas enfim, sei nem que horas são, mas eu tô gravando aqui e são 6h50. O tempo corre, o tempo urge. Então a gente já vai pondo por encerrado aqui, vamos fechar a bodega rapidinho. Eu quero mandar mais aqui alguns saludos pro pessoal. Mandar um abraço aqui lá pro Pabllo César, lá de Trindade, Goiás, meu amigo. Também ao Daniel Ferreira, lá do Rio de Janeiro também, que mantém um canal aí bem bacana sobre rádio. Mandar um abraço aqui para ele. E a todo o pessoal que me acompanha na TL, que não são muitos, mas que sempre prestigiam lá as merdas que a gente escreve, né? Então, quero aqui deixar meus contatos. Para você que não me conhece, eu sou Ian José Silva. Eu mantenho alguns canais no YouTube. Enciclopédia do Rádio, que é o meu canal principal. Também Kik Putovski, que é o meu canal de poops, MVs e mashups e outras besteiras lá que eu faço. E também tem o meu canal pessoal, onde eu posto algumas coisas alternativas, até cronologias de vinhetas, trilhas brancas, fatos do cotidiano aqui da minha cidade. E acho que, no entanto, é só, né? Se você ainda não me segue no Twitter, me siga, arroba Ian José Silva. Se você gostou desse programa, quer retransmitir em sua web rádio, até mesmo em sua rádio, né? Não tem problema nenhum. A gente aqui não tá ofendendo ninguém, eu acredito que não esteja, né? Se estiver, me perdoe, mas eu não me rendo ao politicamente correto. Então, se você quiser retransmitir aí o nosso programa, é só entrar em contato através dos contatos aí do e-mail, pode ir lá na inbox do Twitter, pedir com jeitinho que a gente autoriza, viu? Tá certo? Então é isso aí. Vamos fechar a bodega com esta música que eu tenho certeza que você já ouviu. É clichê, é brega, mas eu não podia encerrar a primeira bodega do Maguila sem essa música. Ivan Petter, tchau, tchau, amor, porque eu vou-me embora. Eu vou-me embora, mas se Deus quiser e o YouTube permitir, domingo que vem estarei aqui de novo na bodega do Maguila. Vou-me embora! Tchau, amor, eu vou embora. Tchau, tchau, amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Quando eu Bunda Gadomarguila.